E por último, a profecia vem para edificação, exortação e consolação, que é a presença do Espírito Santo gerando todo o conforto necessário. Sabe esses irmãos que estão nessa cadeira vermelha? Sabe esses irmãos? Além do fato deles terem chegado primeiro, existe o fato de que eles encontraram um lugar mais confortável. E esses dias eu fui numa igreja que tem todas as cadeiras almofadadinhas. Assim, eu falei assim, Senhor, vai ser assim lá conosco. Apesar dessa branquinha também ser boa, né? Não estamos reclamando dela, não. Vai ser assim, irmão, cadeiras almofadadas. O que que... Quem é que não quer um lugar mais confortável, irmão? Eu lembro uns anos atrás, eu trabalhava direto no estúdio, era o tempo todo no estúdio, e eu saía de lá com as costas doendo. Então eu falei com a Dani, Dani, não tem jeito, nós vamos hoje, eu vou comprar a melhor cadeira que eu puder, a mais confortável. E fomos e compramos uma cadeira caríssima, tem 10 anos de garantia, ainda está na garantia a cadeira, mas uma cadeira assim, essa daqui é para eu trabalhar, eu preciso de algo confortável, porque se eu vou construir alguma coisa, eu preciso de um ambiente todo confortável. Os estudiosos dizem, não vai ensinar numa sala de qualquer jeito. Se você quer ensinar e ter bons resultados, ensine numa sala com a temperatura ideal, com a iluminação correta, com todos os recursos necessários bem estabelecidos, porque quanto mais confortável estiver, mais resultado você terá. E Deus não foge de nenhum padrão de excelência. Pelo contrário, Ele gera todos os padrões de excelência. Quando Deus começa a profetizar algo, Ele está gerando também um ambiente de conforto. A gente tem a tendência de achar que confortar é só quando alguém perdeu um familiar, quando alguém morreu o cachorrinho, riscar o carro dele, você vai lá e conforta, oh, não, deixa para lá, não fica assim não. Não, confortar é gerar um ambiente propício para que haja frutos em abundância, sem limites, sem impedimentos, gerar conforto, trazer conforto ao coração é trazer uma circunstância, um ambiente que a faz ou o faz vencer aquela situação. A ação profética é a base para a construção de todas as coisas do eterno em nós e na nossa dimensão. Faz parte de um crescimento de todo cristão, irmão. Entender que nós podemos sair de uma dimensão de orações que são apenas petições fruto de uma ignorância ou de um desconhecimento ou de um sentimento de não tem jeito, não sei o que fazer e a gente pede, oh Deus, tem misericórdia, oh Senhor. E Deus não quer o seu povo desse jeito. Deus nos quer crescendo no conhecimento de como executar as ferramentas que Ele mesmo colocou em nós. Eu não estou dizendo que é errado orar pedindo ao Senhor. O Senhor mesmo disse, pede-me, pede-me, pede-me. Mas há uma realidade do pedir completamente diferente. Você pode fazer uma cartinha lá pro Detran e explicar que você tomou uma multa, mas que você não acha justo. E você escreve uma carta de um jeito que ninguém vai ler. Mas o advogado vem e escreve uma carta com os termos corretos. Então a petição do advogado vem da forma correta. O Senhor mesmo diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. E o Espírito do Senhor que está sobre nós nos leva a profetizar, a proclamar corretamente aquilo que o Senhor vai ouvir. A ação profética, ela gera toda a construção e tudo que é necessário para a construção, desde o ambiente confortável até a exortação, que é o posicionamento correto. A minha boca, a sua boca, irmão, são o instrumento mais perfeito para Deus responder todas as nossas orações. E nós precisamos aprender e exercitar isso. Agora, veja comigo. A ação profética, o mover profético de Deus, é um produto, um resultado natural da adoração. Quando nós estamos no altar do Senhor, numa vida de adoração, quando nós estamos numa vida de comunhão, intimidade com o Senhor, pode ter certeza, certeza absoluta, infalível, que o Espírito do Senhor começa a colocar nos teus lábios uma palavra profética. Porque uma palavra profética não é nada mais do que a confirmação da boca do dono do que ele quer. Se você trabalha para o Joaquim, e o Joaquim vira para você e diz assim, pode fechar o portão, porque agora encerrou. Você vai lá, fecha o portão, e se alguém perguntar, mas por que você está fechando o portão? Mas por que você tomou essa atitude? Porque o chefe disse que é a hora de fechar o portão. Ah, mas eu não concordo. Mas... O chefe disse que é a hora de fechar o portão. Acabou. Você executa porque o chefe te deu uma palavra. E assim como Deus construiu, executou por palavras, eu e você também vamos executar por palavras, mas nós precisamos ouvir dele. É só no momento de comunhão, de intimidade, de adoração, de culto, na presença do Senhor, que nós ouvimos a voz de Deus. Faça assim, ande por aqui, lembre do que eu disse, lembre do que está escrito. É só o ambiente de intimidade, em adoração, em comunhão com o Senhor, que transforma nosso espírito num espírito sensível à voz de Deus. E pode até ser que você ali não ouça uma voz, não aparece um anjo assim, do nada, uma luz brilhante, um negócio assim que eu não sei explicar. Não, às vezes não vai acontecer nada disso, mas o Espírito de Deus te vê saindo para o trabalho, depois de um tempo com o Senhor, e Ele coloca uma música nos teus lábios. E Ele coloca um texto bíblico nos teus lábios. E você começa a proclamar aquilo que Deus disse que ia fazer. Eis que estarei contigo. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Tão somente permaneça firme. Eu sou contigo. Está você proclamando o que o dono disse que vai fazer. E precisamos entender que se ninguém proclamar isso, não vai acontecer. Por isso Deus vem ao profeta e diz, profetiza, profeta. Por isso nós vemos a Bíblia inteira, desde o primeiro texto, Deus liberando uma palavra. Quando chegamos em João, Deus diz assim, Ele é o Verbo vivo, e tudo o que se fez por intermédio dEle, que é a palavra. E na verdade, em todo o mundo, em todas as eras, tudo que existe na nossa dimensão física é chamado de uma só palavra. O universo, que é o que envolve tudo que nós podemos descobrir que existe de matéria ou de algo construído, o universo significa um só verso. Por uma só palavra, Deus criou todas essas coisas. Haja. E até hoje o homem tem que se render à ação profética de Deus e dizer, tudo que existe é o universo. Se para Deus construir alguma coisa, Ele usou a palavra, pode ter certeza que Ele vai continuar usando a palavra para tudo que Ele quiser gerar na tua vida e na minha vida. Primeiro, eu preciso de uma vida de adoração, e é diante do Senhor, numa sensibilidade, numa busca, numa intimidade cada dia maior, que eu ouço muito a sua voz, que eu começo a ficar sensível à voz do Senhor. Deus me disse, Deus me falou, e temos que abrir a boca e proclamar. Mas sabe o que acontece, irmão? Na maioria das vezes, nós vemos irmãos que saem do culto. É, amanhã é segunda, oh meu Deus do céu, vamos ver, estava tão bom o culto, podia continuar lá, ai, se eu pudesse ficar com aquele louvor lá, sabe, esquecer de tudo, oh meu Deus, e Deus está lá assim, ah não, cala a boca, cala a boca, cala a boca, não, não abre não, os anjos estão torcendo, tampa, tampa a boca, não deixa falar, mas daí a pouco ele falou assim, ó, eu não sei o que vai ser amanhã, viu, minha vontade era de nem acordar, oh, falou. Ah, mas estragou tudo. É isso mesmo, irmão. Saímos do culto e nos encontramos em qualquer circunstância e essa boca grande age profeticamente em propósito do maligno. Ah, eu não sei, honestamente, eu até pedi ao pastor que orasse, sabe? Pedi, orou, eu até senti um arrepio, e ele orou, mas olha, está muito difícil. Olha, eu acho que, na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma atitude já. Se por acaso Deus fizer o que eu orei e pedi, amém, né? Mas se não fizer, eu já me precavi. Acabou, meu irmão.